as mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Muito interessante que Deus tem nos dado muita sintonia. Louvado seja Deus, é dele. Enquanto Dunga estava falando, parecia que eu estava soprando no ouvido dele, porque aquilo que estava vindo à minha mente era o que o Dunga estava falando. Até mesmo a passagem da escritura a qual você se referiu, já estava com ela ali. E de repente o Dunga começou a falar, depois eu percebi, burro sou eu. Não é que eu estou soprando no ouvido do Dunga. É o Senhor que está soprando. E como tanto eu como ele, graças a Deus, estamos precisando ouvir o que o Senhor está dizendo, para dizer ao povo, nós dois estamos ouvindo. É como se nós dois tivéssemos um foninho de ouvido ligado à mesma pessoa. Vocês estão vendo que os nossos câmeras, todos eles têm o foninho de ouvido, né? Por quê? Porque precisa estar seguindo as orientações do diretor, tanto este, como aquele, como o outro câmera, como a menina que está lá dirigindo a imagem, todos eles estão com o fone de ouvido, ouvindo o mesmo diretor. Era o que estava acontecendo. Realmente é isso que o Senhor está fazendo. Porque muitos de nós não só viemos, mas muita gente em casa, vendo, ouvindo, está aflita, preocupada, agitada até mesmo interiormente. Até com isso, o que que é que eles vão dizer? O que será que eles vão dizer diante dessa situação de nós pobres, de nós endividados, de nós desempregados? O que que eles vão dizer da situação que estou vivendo? O que que eles vão dizer da situação em que eu estou, de medo, de receio? Porque tem gente que não quer se casar. Há jovens que já não estão sendo mais jovens, já estão entrando na conta dos 30, passando na conta dos 30, e não se animam a se casar por medo do futuro, porque acham que não tem todo o necessário. E se não tiverem a segurança de uma casa, de um apartamento, se não tiverem a segurança de toda a mobília necessária, até mesmo carro, e não sei o que mais, eles não vão conseguir se casar. Há jovens que se casaram, mas que não têm filhos e têm medo de ter filhos, e que na verdade até alguns dizem, eu não quero ter filhos, por causa do medo. Vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro? E eu vou ter o necessário para essa gestação, para este parto, para essa criança? E o que vem depois? E médico e remédio? Outros, inclusive, não querem ter filhos por causa da situação do mundo. E preocupados com a situação, temerosos com a situação, eles dizem, eu não quero ter filhos. Está tudo errado. Mas que essa preocupação existe, existe. E há muita gente responsável, pai, mãe, preocupado talvez não somente consigo, mas principalmente com seus filhos jovens, seus filhos adolescentes, seus filhos crianças, seus filhos nenéns. O que vai ser do meu filho? O que vai ser do futuro? Porque olhando a perspectiva, olhando para o horizonte do nosso mundo, do nosso Brasil, se eu estou passando todas essas dificuldades, o que vai ser deles? Então muita gente vive preocupada, aflita, muita gente até mesmo vivendo um desespero. E hoje o Senhor está dizendo a todos nós, como disse aquele mar encapelado, aquelas ondas, aquele vento: acalma-te, tranquiliza-te, meu filho, acalma-te. E quem está dando a palavra de ordem é o teu pai, é o teu pai, aquele que foi capaz de acalmar o mar, acalmar aquela tempestade, está dizendo a você: acalma-te, meu filho, tranquiliza-te, minha filha. Eu sou o seu pai, eu nunca deixei de ser o seu pai, eu continuo sendo o seu pai, eu serei sempre o seu pai, o pai dos seus filhos, o pai dos seus netos, eu serei o seu pai. Eu sou o Senhor do seu futuro, digo mais, eu sou o pai do seu futuro, eu sou o pai do seu casamento, sou. Eu sou o pai da sua profissão, eu sou. Acalma-te, tranquiliza-te, porque inclusive, se você não se acalma, se a sua mente não se acalma, se o seu coração não se acalma, você não consegue ouvir o que eu tenho para dizer a você. Vem cá, Rogerinha, rapidinho. Não traz a Bíblia, que é isso, é isso mesmo. Não traz. Gente, eu vi uma cena uma vez num pronto-socorro. Porque pronto-socorro é pronto-socorro. Pronto-socorro estava cheio. E o médico não era um médico novinho, não. Era um médico já bem cabelos brancos. A gente percebia que era experimentado. A moça, ou senhora, não sei, ela era jovem. Estava tão nervosa, tão aflita, tão desesperada no pronto-socorro, que o médico tentava socorrê-la, mas não conseguia por causa do nervosismo. De repente o médico pegou nos braços dela, chacoalhou aquela moça, mas chacoalhou mesmo, tentando olhar nos olhos dela, para que ela parasse, se tranquilizasse, para que ele pudesse fazer alguma coisa, e a moça não tinha nada. Gente, eu vi, o médico pegou, pá, pá, pá, deu uns 3, 4 tapões na moça, o rosto dela ficou vermelho, mas justamente pelo fato dele ter dado tapões nela, parece que ela acordou. Deu o médico pôde falar para ela: calma, fica tranquila, minha filha. Depois de colocá-la ali para começar a trabalhar nela. Você está entendendo? Deixa eu dizer mais. É que não dá, ia ser um espetáculo muito grande. Sabe, Deus queria pegar você no colo agora, Rogerinha. Quase que dá, é que o microfone não está me ajudando. Deus quer pegar cada um de nós no colo. Deus quer colocar a gente aqui, no coração, no peito dele, no peito dele. Como João Batista estava lá, encostou a cabeça dele no coração de Jesus. É assim que o Pai quer colocar cada um de nós. Veja, não é para tapar o sol com a peneira, não. Eu continuo com os meus problemas, não, para ele poder solucionar os meus problemas, para ele poder trazer solução aos meus problemas, a primeira coisa que ele precisa é que eu esteja tranquilo, é que você esteja tranquila. E a graça que ele está dando a você agora é esta. Veja, o Pai pega você assim, como um filho querido, como uma filha querida, e abraça você profundamente. O Pai está como que colocando você dentro do coração dele e dizendo para você: está vendo? Eu precisei te dar uns tapões para você acordar, para você se tranquilizar. E agora eu posso tratar de você. E agora eu posso tratar de você. Veja, você buscava soluções. Você buscava um jeito de conseguir o que você precisa. Dinheiro, emprego, solução para suas dívidas. Uma solução para o seu futuro, uma solução para a saúde. Você buscava soluções, você buscava cálculos, você buscava coisas. E hoje estou dizendo, você precisa é de mim. A solução sou eu. A solução é o meu amor de pai. A solução é o meu coração de pai. A solução para você e para todos os seus problemas é você vir e se jogar no meu colo de pai. É você vir e se jogar no meu coração de pai. Aí está a sua solução. Acalma-te. Tranquiliza-te. Eu sou o teu pai. Eu cuido de você. Eu cuido da sua vida, da sua saúde. Eu cuido do seu presente. Eu cuido do seu futuro. Eu cuido do seu casamento. Eu cuido dos seus filhos. Eu cuido dos seus netos. Eu cuido do seu emprego, do seu curso. Eu cuido de você. Você precisa é de mim. Você precisa é de mim. Foi bom, não foi? Mas não apenas nós vivemos aqui um momento, nós não encenamos, não. O que aconteceu com a Rogerinha está acontecendo com cada um de nós. Está acontecendo com cada um de nós. E gente, eu não estou tapando o sol com a peneira, não. Você está cheio de problemas, você está cheio de preocupações, você está querendo buscar uma solução. E eu estou falando de coisas aéreas, de pai, de amor de Deus. Não estou tapando o sol com a peneira. Ontem, graças a Deus, já na missa, nós começamos, inspiradamente pela palavra, por uma coisa muito linda, onde eu mostrava que, veja bem, a causa de todos os nossos males, a causa dos desempregos, a causa da situação em que nós estamos de desemprego, é por causa da nossa situação econômico-financeira, que não é só do Brasil, mas é que é do mundo inteiro. É o mundo que está em crise, é a economia mundial que está em crise. E daí a situação de desemprego. E daí a situação de pobreza, de dívidas, daí a situação de juros, daí a situação de negócios que a gente faz, e a gente não sabe os rumos das coisas, e os negócios acabam sendo errados, desacertados. Quanta gente fez uma coisinha errada, nem estou dizendo coisa errada de corrupção, de fraude, não. Um engano nos negócios, e aquilo criou uma bola de neve. E a pessoa não conseguiu sair mais. Mas tudo isso é por causa do sistema que nós vivemos. Agora deixa eu dizer, o sistema econômico-financeiro que nós vivemos, que está causando tudo isso, por que ele é assim? Deixa eu dizer, porque ele é um sistema profundamente egoísta. Profundamente individualista, onde cada um só pensa em si, e só pensa em si materialmente, em ter mais, em ganhar mais, em acumular mais, e ter mais reservas. Cada um só pensa em si. E quando se une aos outros, quando faz parceria, a parceria é para eu poder ter mais. Não é por causa do outro, não. Não é por causa do parceiro, é por causa de mim. A gente parece mentira, mas aquilo que se chama hoje globalização é profundamente egoísta. infelizmente não está baseado no amor, não está baseado no altruísmo, não está baseado nos outros, em resolver a situação dos necessitados, dos pobres, em resolver a situação dos países mais necessitados. Não, ao contrário, a própria globalização procura desesperadamente o egoísmo. As nações querem ser mais fortes, mais potentes, as empresas querem ser mais fortes, mais potentes, para que os seus donos, os seus sócios possam ser mais fortes, mais potentes, e o resto que se arrume, o resto que se ajeite, o resto, e os palavrões que vocês costumam dizer, o resto que se arrepende. O que me interessa é eu ganhar, é eu ter. O que interessa é eu ser feliz. Obrigado. O que interessa é eu ser feliz. O resto que se arrepende, eu tenho o direito de ser feliz. E o resto que... Gente, é um sistema egoísta. E veja, o Senhor está dizendo, começou dizendo para nós na missa hoje, para você solucionar os seus problemas, para você sair da sua situação, você precisa sair do sistema do mundo, que é o sistema do homem velho, que é o sistema baseado no egoísmo, que é baseado em si mesmo. Eu em primeiro lugar, eu sou o centro. Veja, muito antigamente os homens pensavam que o próprio sol girava em torno da terra, não é verdade? Era o sistema geocêntrico. A terra era o centro e tudo girava em torno dela. A lua, o sol, as estrelas. Até a ideia deles é que de noite as estrelas caminhavam, assim como que fosse uma grande cortina, onde estava a lua, onde estavam as estrelas, e tudo aquilo caminhava em torno da terra, do jeito que a gente vê. A impressão que a gente tem é esta. E os homens tinham a ilusão que a terra era o centro do universo. Depois viram como eles eram ignorantes. Não era nada disso. Pelo contrário, a terra não passava de um planetinha aí no meio de um grande sistema. Só que, gente, hoje os homens fizeram um sistema muito pior do que o sistema geocêntrico, e que se chama sistema egocêntrico. Que eu digo ainda mais com uma outra palavra, que se chama o sistema personocêntrico, onde a pessoa é o centro, onde a minha pessoa é tudo, onde tudo se volta para a minha pessoa, a minha pessoa, a minha pessoa. É um sistema ego, que quer dizer eu, cêntrico. Eu sou o centro de tudo, tudo se vira para mim e tudo deve estar a meu serviço. Tudo deve estar a meu serviço, a meu serviço, a meu serviço. E veja, até se criou uma religião assim. Quanta gente até busca Deus, para Deus estar a seu serviço. Deus é o meu quebra-galho e Deus precisa ser o meu quebra-galho. Deus precisa resolver as minhas situações. Então as pessoas vão à igreja, as pessoas fazem isso e mais aquilo, rezam isso e rezam mais aquilo, vão à missa tal, vão ao grupo tal, vão ao lugar tal, para resolverem os próprios problemas, a própria situação. Eu preciso resolver a minha situação. Só que dentro desse sistema, onde eu tenho que resolver a minha situação, tanto faz eu ir aqui como eu ir lá, o que eu busco é um lugar onde resolva o meu problema. É como questão de loja, de supermercado. Eu vou buscar onde resolva melhor a minha situação. E se não resolve aqui, eu corro para lá. Nós acabamos caindo, e o mundo caiu, numa religião de supermercado, onde todas as ofertas são colocadas e onde nós vamos ávidos, buscando aqui ou ali, ou ali, ou ali, ou ali, a solução para os meus problemas. E veja, assim só pode dar errado, porque o sistema continua sendo o sistema do mundo, o sistema egoísta. Deixa eu dizer mais, continua sendo o sistema do príncipe deste mundo. Porque o príncipe desse mundo é que é orgulhoso, soberbo, autossuficiente, desde o início. O príncipe desse mundo é que é egoísta, que só pensa em si. E foi o príncipe desse mundo que inoculou nos nossos corações. Quando eu digo inocular, você imagina justamente uma seringa cheia de veneno. Hoje é dia de vacinação, né? As nossas crianças estão recebendo vacina em todos os postos do Brasil. Imagine justamente uma vacina grandona, inoculada em nós, que entra lá dentro de nós. O inimigo pegou a vacina dele, de egoísmo, de egocentrismo. Ele é o centro de tudo, ele quis ser o centro de tudo, ele quis destronar Jesus, o Filho de Deus, para ele ser o centro. Esta é a senha dele. Ele não aceita Jesus como Senhor, não, ele é o Senhor. Ele não aceita Jesus como centro, não, ele, o inimigo, o demônio, Lúcifer, ele é o centro, ele quer ser o centro, ele quer se impor como centro. E ele pegou justamente esta vacina grande de egoísmo, de egocentrismo, inoculou em nós. E veja, nós acabamos sendo vacinados. Vacinado é vacinado. Gente, o sistema que nós estamos vivendo, e muitas vezes na religião, é o sistema do príncipe deste mundo. A religião ao tipo aquariano, a religião ao tipo nova era, ela é assim, profundamente egoísta, profundamente egocêntrica, onde eu sou o centro, onde eu tenho o direito de ser feliz, e tudo está a meu serviço, o céu, a terra, o mar, tudo está a meu serviço, o próprio Deus está a meu serviço. E daí os santos, e a novena forte, e a oração forte, e veja, o padre tal, o padre qual, que faz isso, que faz aquilo, e daí também o pai de santo tal, e aquele tal que aparece na televisão, e que diz que basta telefonar para ele, para resolver os... E a tal pessoa que joga búzios, e a outra que consulta o tarô. Na verdade está tudo no mesmo plano, todos eles são quebra-galhos, e o próprio Deus acaba sendo quebra-galho. Porque até o que a pessoa vem buscar, por exemplo, num grupo de oração, o que a pessoa vem buscar numa missa, é a minha saúde, porque eu estou doente. Ah, eu estou bem aqui nessa igreja, nesse grupo, porque aqui eu encontro paz. Desculpa, está tudo errado, está tudo errado. Eu venho a esse grupo, eu estou nesse grupo, eu permaneço nesse grupo, porque aqui eu encontro Deus, porque aqui eu encontro o meu Pai. Ele é o centro, eu não sou o centro. Ele é o centro. Eu busco Deus por Deus. Deus é Deus. Eu sou simplesmente o adorador. Deus é Deus. Eu quero ser. Eu preciso ser. Eu só posso ser o adorador. Ele é o sol. E eu sou só o reflexo. Eu procuro Deus por causa de Deus. Eu procuro Deus por causa de Deus. Eu não procuro Deus por causa do meu consolo. Eu não procuro Deus por causa da minha paz. Eu não procuro Deus por causa da minha felicidade. Eu não procuro Deus porque eu estou precisando de saúde. Eu não procuro Deus porque eu preciso de dinheiro. Não, e não, e não, e não. Porque se nós fazemos assim, nós estamos no sistema do mundo, nós estamos no sistema do homem velho, nós estamos no sistema do egoísmo, nós estamos no sistema do príncipe desse mundo, no sistema do inimigo. E nada vai dar certo, gente. Mas nós somos tão egoístas que perguntamos: mas então como é que resolve a nossa situação? Aí que está, há uma passagenzinha do Evangelho preciosíssima, que está no coração do Evangelho, o Sermão da Montanha, que nos dá o esclarecimento de tudo isso. Pega comigo Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. 3 e 3 dá 6, né? Então fica fácil de guardar. Mateus, que é o primeiro evangelho, 6, 33. 3, 3. Procura comigo. Já vai preparando, porque vocês já viram o que, que eu estou querendo cantar. Não é? Já viram o que, que eu estou querendo cantar. Deus é o Deus. Eu tenho que ser o servo. Ele é o rei. Eu sou o servo. O que, que diz o versículo 33? Leia comigo. Procurai primeiro o reino e a justiça de Deus, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Repetindo. Procurai primeiro o reino. Há outras traduções que diz buscai. É muito boa essa tradução. Buscai o reino e a justiça de Deus. É aqui eu dou graças a Deus por essa tradução, porque nós estamos acostumados com aquela tradução, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aqui esclarece bem como está no original, lá no grego, ligado ao aramaico, onde se diz, procurai em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Quer dizer, o reino e a justiça de Deus. Procurai em primeiro lugar Deus. Busquem Deus. Busquem o Pai. Procurem o Pai. Centralizem-se no Pai. Deus é Deus. Eu adoro Deus porque Deus é Deus. Eu louvo Deus porque Deus é Deus. E não porque eu preciso de saúde, de dinheiro, de futuro, de estudo. Porque Deus é Deus. E Ele merece ser amado porque é Deus. Ele merece ser obedecido porque é Deus. Ele merece ser adorado, louvado, porque Ele é Deus. Só por isso, procurai Deus. Procurai o Pai, porque Ele é Pai. Ele é tudo, Ele é o Criador de tudo. Mas ainda, eu dependo dEle em tudo. A minha própria existência depende dEle. Eu existo porque Ele é. Ele é o sol, e eu sou um reflexo, eu sou somente um reflexo. Várias pessoas estão aí no sol, né? Pode reparar que você está formando uma sombra, está ou não está? Cada um de vocês que estão no sol, forma uma sombra atrás de vocês. Por quê? Por causa do sol. Ele é o sol. Ele é tudo. Eu e tudo que eu tenho, eu sou só um reflexo. Até nós podemos dizer, eu sou apenas uma sombra que existe porque Ele é o sol. Eu conheço uma pessoa que eu quero muito bem, que ficou profundamente decepcionada, essa pessoa, quando tomou consciência, caiu a fichinha. Já tinha feito estudos e tudo mais, mas caiu a fichinha que a lua não tem luz, que a lua é um reflexo do sol. A luz da lua é a luz do sol refletindo nela. É isso mesmo, gente. Nós não somos nada, nada, nada. Nós não temos luz nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. O que nós somos, o que nós temos é de Deus, assim como a luz da lua depende do sol. Digo mais, a vida da lua e a vida da terra depende do sol. Tira o sol, desaparece a vida na terra, desaparece. Tira Deus, desaparece a nossa vida. Deixa eu dizer mais, se você põe sombra diante de Deus, a sua vida começa a cair numa geleira, tudo começa a se complicar. Não é que Deus te castigue, não. É porque nós dependemos profundamente em tudo de Deus. E a nossa geração e a nossa sociedade é uma geração que quis autonomia de Deus, que quis independência de Deus, que quis riscar Deus e até inverteu os papéis. Criou um Deus para si, agora um Deus que serve a criatura. Um Deus que serve a criatura. Até aquele absurdo de dizer, bom, Deus está em mim, Deus está presente em mim, Deus é amor, Deus está em mim. E de tanto falar que Deus está em mim, criou uma outra coisa, eu sou Deus. E não faltam pessoas dizendo uns para os outros em conferências, em palestras, em artigos, em livros, que você é Deus. Que você é Deus. Que Deus está em você. Aquilo que eles dizem, né? Que Deus é. E se Deus está em você e você é Deus. Criou-se esse absurdo, gente. Ao passo que está tudo errado. Pelo contrário, Ele é o sol. Eu sou só um reflexo, só. Em tudo eu dependo dele, eu dependo dele, a minha própria vida, a minha própria existência. Imagine a luz da lua, se passar uma nuvem, aliás, na situação de um eclipse, desaparece a luz, porque a luz da lua não é da lua, a luz da lua é a luz do sol. A minha luz, a minha vida é a vida de Deus. Deixa eu dizer, a minha prosperidade é a prosperidade de Deus. A minha riqueza é a riqueza de Deus. Eu preciso aprender a buscar Deus por Deus. Para quê? Para sair do sistema do mundo, para sair do sistema do homem velho, para sair do sistema do pecado, para sair do sistema do príncipe deste mundo, que é egocêntrico. Onde eu busco os meus interesses, as minhas necessidades, os meus quebra-galhos, os meus galhos que devem ser quebrados, onde eu busco a minha, eu, não, eu busco Deus por Deus, eu busco Deus por Deus, e veja, é isso que o Senhor está querendo fazer em nós, é isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. Gente, quando nós somos batizados no Espírito Santo, é como que um arrancar-nos do sistema velho, do sistema antigo, do sistema do mundo todo que nos rodeia, que está gerando esse sistema todo do mundo, esse tipo de governo do mundo, esse tipo de economia do mundo, esse tipo de finança do mundo, e todas as consequências de bolsas caindo, de dinheiro caindo, de valor caindo, de desemprego, e daí de pobreza, e daí de miséria, e daí de instabilidade, e daí de insegurança. E deixa dizer, enquanto nós continuarmos no sistema do mundo, no sistema do príncipe desse mundo, isso vai continuar acontecendo, e nós seremos vítimas. E o grande convite de Deus é isto: buscai Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar quer dizer primeiro lugar. Ele é o primeiro na minha vida. Eu busco Deus por Deus. E como nós somos pessoas concretas, então eu busco o reino de Deus. Quer dizer, Deus reinando, Deus sendo rei, eu sou servo. Deus sendo o Senhor, Ele que manda, Ele tem a primeira, a segunda e a última palavra na minha vida. Ele é o Senhor. E eu quero que Ele reine. Eu quero que aquilo que o Pai Nosso diz aconteça. Venha a nós o vosso reino. Porque o reino de Deus, gente, não é como o reino do mundo. O sistema de Deus não é como o sistema do mundo. É só olhar o Evangelho. O reino de Deus é de verdade. E não de mentira, de hipocrisia, como é do mundo. É um reino de justiça e não um reino de injustiças. Que causa toda essa miséria. É um reino de amor e não um reino de egoísmo, e não um reino de maldade, e não um reino de violência, não um reino de agressão, não. E nós buscamos o reino de Deus. Que venha, Senhor, o vosso reino. E eu coloco a minha vida inteira, eu invisto a minha vida, a minha saúde, o meu tempo em buscar o teu reino, em implantar o teu reino. Veja, eu não vivo para mim mesmo, eu não vivo só para minha família, eu não vivo para ganhar dinheiro, eu não vivo para poupar, eu não vivo para ter segurança para mim, para os meus filhos, para o meu futuro. Não, eu vivo para ti, meu Deus. Eu vivo para a implantação do teu reino. Eu vivo para que a tua justiça aconteça nesse mundo. É para isso que eu aplico a minha vida, é aí que eu invisto a minha vida. E agora que bonito, como consequência, por acréscimo, o Senhor me dá tudo mais. Veja, é um sair de um sistema e entrar no outro. E eu quero dizer para você hoje, gente, não dá para estar nos dois sistemas. Nós não podemos ficar pulando de galho em galho, de galho em galho, de galho em galho. Não podemos. Não podemos ficar um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Nem podemos ficar com um pé lá e outro pé aqui, com os pés nas duas canoas. Não dá. Não tem jeito. Nós temos que sair de um sistema e pular decididamente para o outro sistema e ficarmos aqui e não pormos mais o pé no outro sistema. O sistema do mundo, o sistema do príncipe desse mundo, o sistema do egoísmo. Nós temos que sair do sistema do velho homem, o sistema do velho mundo, o sistema ultrapassado, embora se apresente como modernista, como se apresente o sistema dos próximo milênio, mas ele é ultrapassado, porque ele é lá do início do príncipe desse mundo, gente. Ele está nos enganando, a verdade está no Evangelho, a verdade está em Jesus, no pobre Jesus que nasceu em Belém, no Jesus que viveu o trabalhador em Nazaré, no Jesus que foi perseguido, porque eles não compreenderam a doutrina de Jesus. De Jesus que morreu na cruz, de Jesus que nem teve uma sepultura, foi-lhe dada uma sepultura, foi-lhe dada uma sepultura. A verdade está em Jesus e não no príncipe desse mundo. E hoje Jesus está dizendo: volta aqui, Rogerinha, meu filho, minha filha, escapa-te desse sistema. Vem para mim. É por isso que eu disse que o reino de Deus é comparado a uma criança. O reino de Deus é das crianças, porque as crianças se entregam no colo do seu pai e tem toda a segurança. E na verdade a criança sabe por experiência que do seu pai ela tem tudo aquilo que ela precisa. Eu estou dizendo para você mais uma vez, diz Jesus: Marta, Marta, são Martas mulheres, são Martas homens, você se preocupa com muitas coisas, com o dia de ontem, com as contas de ontem, com o dia de hoje, com o dia de amanhã, com seus filhos, com seus netos, com seu emprego, com a sua segurança, com a sua saúde, com seu plano de saúde, com seu plano de velhice. Você se preocupa até mesmo com aquele plano que você fez para ter já sepultura, para ter caixão. Tem planos assim, não tem? Em que a pessoa já vai pagando agora durante a vida tudo, tudo. E a funerária vai recebendo mensalmente. Você se preocupa com tudo isso. Mas uma coisa só é necessária. A Rogerinha escolheu a melhor parte que não vai lhe ser tirada. Você entendeu? Nem a Maria, lá do Evangelho. A Rogerinha escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Procurai Deus. Procurai que Deus reine na sua vida. Procurai que Deus seja Deus na sua vida. Deus é Deus. Eu sou apenas o filho. Eu sou o filho, eu sou a filha. Procurai que Deus seja o Senhor. Eu sou o servo. Mergulhe em mim, eu sou o sol, você é só o reflexo. Mergulhe em mim, viva em mim. Mais vos será dado em acréscimo, como consequência. O sistema do mundo, o sistema do príncipe desse mundo, dá com uma mão e tira com a outra, dá na frente e rouba por trás. Gente, a verdade é esta: o sistema do mundo, o sistema egoísta, o sistema do príncipe desse mundo, te dá na cara e depois te rouba por trás. E nós já estamos cansados disso. Todos nós estamos cansados disso. Todos nós não aguentamos mais. Todos nós estamos aflitos. angustiados por causa dessa situação. O príncipe deste mundo já nos enganou demais. E os que fazem o marketing deles, porque você sabe que as grandes empresas, e não só as grandes, elas têm o marketing dela, próprio daquela empresa. Gente, o príncipe desse mundo e o sistema desse mundo, o sistema do príncipe desse mundo, tem um marketing fortíssimo, que estão nas nossas revistas, que estão nas nossas televisões, que estão nas nossas rádios, que estão nos nossos cinemas, que estão nos nossos cartazes. Há um marketing poderosíssimo fazendo o marketing justamente do príncipe desse mundo, que só está nos roubando, nos dá na frente e nos rouba por trás, nos dá na porta de entrada e nos rouba na porta do fundo. É verdade. E nos faz profundamente infelizes. Gente, nós já nos cansamos. Chega, basta. Eu e você só podemos procurar Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, certos de que tudo mais nos será dado por acréscimo, por acréscimo, por acréscimo. Por quê? Porque você é filho, porque você é filha. Entendeu? Entendeu? Nós temos que aprender, inclusive, a procurar Deus por Deus. Não pela paz que nós encontramos em Deus naquele lugar. Porque senão o príncipe do mundo vai continuar nos enganando. Há muitos lugares onde as pessoas encontram uma paz. Elas vão à yoga e lá encontram uma paz. A paz de Deus, a paz de Jesus, não. A paz apenas fruto daquele relaxamento. As pessoas vão às sessões de controle mental, às sessões de musicoterapia, de tantas outras coisas, onde fazem relaxamento e dizem: eu encontro uma grande paz. E encontra mesmo. Mas é a paz de Deus? Não é. Mas ao contrário, quando nós buscamos Deus, quando nós mergulhamos em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, tudo nos é dado por acréscimo. A paz é um acréscimo. A alegria é um acréscimo. A felicidade é um acréscimo. E daí também, o trabalho é um acréscimo, o emprego é um acréscimo, o dinheiro é um acréscimo. Tudo acaba sendo um acréscimo. Veja mais, Deus nos dá o necessário, o necessário, o necessário. Ele não nos dá conforme o príncipe desse mundo, não. Porque o príncipe desse mundo, gente, nos dá esbanjado. Deixa eu dizer. É como aquela criança que com os pais separados ficou, por exemplo, com a mãe. Quando o pai vai visitar, o pai dá tudo. Dá tudo, dá sorvete, e ao mesmo tempo dá bombom, e ao mesmo tempo dá bala, e ao mesmo tempo dá guaraná, ao mesmo tempo dá Coca-Cola. Dá tudo, dá tudo, dá tudo, dá tudo, dá tudo. E leva para o cinema, e leva para a barca, e leva para a lanchonete, e leva para o playground. Leva para tudo. A criança até se cansa de tudo que recebe. Se lambuza, o estômago fica atrapalhado, a criança até vomita, tudo mais. De tanto que o pai deu. Mas deixa eu dizer, aquilo é amor. Aquele amor. Quando chega o começo da semana, a mãe que vai aguentar, né? A mãe que é mãe. A mãe que tem que cuidar de tudo. A mãe que tem que dar o duro e educar. E fazer do filho e fazer da filha filho e não trapo. E não objeto de traficante. E não matéria-prima de traficante. É porque esse negócio de dar tudo, o traficante dá também. Pai, auxiliar de traficante, pai que prepara o caminho para o traficante, não resolve nada. Gente, o príncipe desse mundo faz desse jeitinho. Ele nos dá tudo, nos dá esbanjado. O nosso Deus nos dá só o necessário. O nosso Pai nos dá só o necessário. Deixa eu dizer, o mundo nos acostumou com o supérfluo, nos acostumou com o demais, com o excesso. Não basta ter um tipo de coisa na mesa. Tem que ter 3, 4, 5, 6, porque cada um tem um gosto. E além disso, dentro do gosto não pode repetir o gosto de cada um. Então tem que variar para o marido, para a mulher, para o filho 1, para o filho 2, para a filha 1, para a filha 2. O mundo nos acostumou ao conforto em exagero, a segurança, segurança em exagero. Para quê? Para depois pegar, dar uma rasteira na gente e jogar a gente no chão. E já está jogando, gente. Nós já estamos sofrendo da rasteira que o príncipe desse mundo deu na gente. Ele bajula, bajula, bajula. Ele dá tudo, dá tudo, dá tudo. Depois dá uma rasteira e joga a gente no chão. Depois pisa em cima e goza da gente. E chuta a gente e vem com gozação para cima. É isso que o príncipe desse mundo está fazendo com os filhos de Deus. Está fazendo com você. E nós não podemos permitir mais. Chega! Basta! Eu sou de Deus. E a primeira justiça é dar a Deus o que é de Deus. Lembra-se daquela passagem? Quando quiseram botar Jesus à prova, pagamos ou não pagamos o tributo a César? Queremos um sim ou não? E se Jesus dissesse sim, ele era condenado. Se dissesse não, ele era condenado. Ou pelos romanos ou pelos judeus. Só que Jesus não só saiu bem, ele deu a lição das lições. De quem é essa moeda? De quem é essa cara que está aqui marcada? E essa inscrição? Ah, é de César? Então, dê a César o que é de César. Mas dai a Deus o que é de Deus. Vocês são de Deus, era o que Jesus estava dizendo. Gente, a maior justiça é essa. Você é de Deus, você é do Pai. Você não é do sistema do mundo, você não é do mundo. Você principalmente não é do príncipe desse mundo, não. Ele não fez nada por você. Ele só tem atrapalhado, só tem enganado. Ele não deu sangue nenhum. Ele não deu a vida a você, não. Quem deu a vida a você foi Deus. E quando o inimigo entrou para atrapalhar, Jesus, o Filho de Deus, veio e pagou o preço do sangue por você. E o inimigo só está atrapalhando. E no sistema atual, com o marketing poderoso que ele tem, ele está nos retirando todos de Deus, mas de um jeito labioso. Você sabe o que é a palavra labiosa, né? Com uma lábia terrível, bem ao tipo do marketing, desculpa a expressão, mas para cantar você direitinho, para levar você para o sistema do mundo, que na verdade é o sistema do egoísmo. Onde ou você vai ser feliz do jeito do sistema do mundo, ou você vai ser um capacho. Porque veja, no sistema do mundo, e no sistema aquariano, no sistema da globalização, da economia global, uns são os senhores, os príncipes, os que têm tudo, e todos os outros são capachos, capachos, capachos. Tem que ir para o chão e tem que ficar como tapete debaixo dos meus pés. Tem. Veja, no sistema do mundo é preciso que haja pobres, é preciso que haja miseráveis, é preciso, faz parte do sistema. Faz parte do sistema. E para as nações poderosas poderem ter mais, é preciso nações em quantidade, capachos, tapetes, para ter ricos, para ter bastante ricos e com muita riqueza, para ter felizes, gente, para ter realizados, para ter pessoas que se dizem pessoas, que realizam tudo para realizar a sua individualidade. Para que aconteça isso, é preciso que haja muitos pobres, muitos miseráveis, para eu subir em cima e passar por cima, e passar por cima sem medo. Você entendeu? E passa mesmo, está passando. Meu filho, acorda, levanta, Talita, come, ressuscita, vem para o seu Deus, vem para o seu Deus, vem para o coração do seu Deus. Aqui é o seu lugar, aqui é o seu lugar. Sai desse sistema, sai depressa, sai correndo desse sistema, sai correndo desse sistema. Ele já acabou com você, ele está acabando com você, vai acabar com sua família, vai acabar com seus filhos. Disso você tem que ter preocupação. Percebeu? As nossas preocupações estavam erradas. O marketing era o marketing do príncipe desse mundo e causou preocupação em nós, mas a preocupação oposta. A preocupação oposta, o sistema do mundo, gente, vai acabar mesmo com seus filhos, vai acabar com seus netos, vai acabar com o seu casamento. No sistema do mundo, você não tem nenhuma segurança. No sistema do mundo, você não pode ter filhos. Não só muitos filhos, você não pode ter filhos, porque pelo contrário, você vai entregar filhos para ser capaz, para ser tapete, para ser pisado pelos poderosos. Está entendendo? Está entendendo? Mas só que nós temos uma grande graça. O sistema de Deus não é esse. O sistema de nosso Senhor Jesus Cristo não é esse. E nós temos que ser decididos, gente. Essa palestra vale 10 mil dólares. Porque ela nos mostra o pulo do gato. Digo mais. Essa palestra tem um valor infinito, porque não vale aquele que fez a palestra, mas vale a revelação que Deus está nos dando. É que nós todos éramos uns trouxas, nós todos, eu sou o primeiro, éramos uns trouxas dentro do sistema do príncipe deste mundo, que tem um marketing poderosíssimo para implantar o sistema desse mundo e não o reino de Deus. Veja, porque a palavra reino aqui equivale a um sistema. É que sistema é a palavra moderna. A palavra antiga era reino. Então se que se fala em reino vegetal, reino animal, não é verdade? Graças a Deus, nós não precisamos viver no sistema do mundo. Nós não precisamos viver no sistema do príncipe desse mundo. E Deus está nos dando a graça. Nós vimos com clareza. Nós vimos com clareza. E agora, decididamente, eu pulo fora. Pula fora, meu filho. Pula fora depressa, minha filha. Pula fora depressa. Venha para Deus. Claro, é todo um aprendizado. E comece agora a buscar Deus por Deus. Deus é o centro da sua vida. Deus é o tudo da sua vida. E quando você investe a sua vida em Deus, quando você investe a sua vida em implantar o reino de Deus, em implantar o sistema de Deus, você entendeu agora? Quando você gasta a sua vida para implantar o sistema de Deus e não o sistema do mundo, quando você busca a justiça de Deus, é que é dar a Deus o que é de Deus, e nós somos de Deus. O príncipe desse mundo, gente, está justamente usurpando, está nos roubando de Deus. Ele é sujo, ele é covarde, ele é ladrão. É dar a Deus o que é de Deus, é devolver a Deus aquilo que já era de Deus. Quando nós investimos a vida nisso, tudo mais nos é dado por acréscimo. Quando a gente deixa de ser egoísta, porque de tal maneira o príncipe desse mundo nos vacinou com aquela vacina grandona do egoísmo dele, que nós temos que dizer: eu sou egoísta, tu és egoísta, ele é egoísta, nós somos egoístas, vós sois egoístas, eles são egoístas. Qual é o pedaço de frango que você gosta? Quando vem o frango na mesa, qual é o pedaço que você pega? Somos ou não somos egoístas? Somos. Muitas vezes exigimos, brigamos até pelo pé de frango. É, porque tem gente que tem gosto para tudo. Alguém pegou o pé, você já aprontou briga. Não precisa ser o peito, não precisa ser a coxa. Briga até pelo pé. somos. Eu sou egoísta, tu és egoísta, ele é egoísta, nós somos egoístas. Vós sois egoístas, eles são egoístas. Gente, precisamos sair daí. E na hora que você se decide a sair do sistema do mundo e entrar no sistema de Deus, não mais buscar Deus por causa de você, não mais buscar Deus por causa dos seus interesses, por causa das suas necessidades, minha saúde, minha paz, minha alegria, minha felicidade, meu futuro, minha segurança, não, mas procurar Deus por Deus. Eu estou em Deus por Deus, Ele me dá tudo por acréscimo. Quando você vai a um grupo de oração e não pede nada, não pede pelo seu filho drogado, não pede pelo desemprego do seu marido, não pede pela dor que você está sofrendo naquela doença, mas você louva a Deus porque Deus é Deus, porque você se entrega a Deus porque Deus é Deus. Na hora que você se abre para Deus e gasta aquele tempo todinho só pensando em Deus, só pensando em Deus, tenha certeza, tudo mais vem por acréscimo. Mas se você fica vivendo ainda no sistema do mundo, fala assim: ah Senhor, o meu marido, ah Senhor, o meu filho, e essa pessoa agora rezando, está me atrapalhando, porque eu tenho que pedir agora pela minha dor, pela minha doença, e tenho que pedir pelo meu marido, pelo desemprego do meu filho, pelo estudo da minha filha, e essa pessoa rezando aí, esse outro negócio está me atrapalhando. Enquanto nós ficamos assim, gente, não vamos conseguir nada. Também na oração, também no grupo, também na missa, nós estamos também na adoração, nós estamos no sistema do mundo, no sistema do príncipe desse mundo, está entendendo? Solta tudo, larga tudo, Deus em primeiro lugar, Deus o primeiro, Deus o único, não somente o primeiro e o último, Deus o único, e eu me volto para Ele. Deus é Deus, eu devo ser adorador. E o que é ser adorador? Eu não vou derrubar mais a Rogerinha, né? O que é ser adorador? A palavra adorar vem de boca, adorar, Dios, ores, que dá oral, e tantas coisas assim. É aí, gente, de boca no chão, de boca no chão. Deus é Deus, Deus é tudo. A implantação do reino de Deus é tudo. A implantação do sistema de Deus é tudo. Eu somente sou adorador, que eu vivo de boca no chão. Até admirado, meu Deus, como és maravilhoso, como és grande. E o bonito, quando eu sou adorador, apenas adorador, adorador, adorador, adorador. Adoro Deus sem outros interesses. Adoro Deus porque Deus é Deus. Tudo me vem por acréscimo, porque eu saí do sistema do mundo que me põe como centro, e eu ponho Deus como centro da minha vida. Diga comigo: Senhor, eu quero sair do centro. E eu preciso sair do centro. Eu não sou o centro do mundo. O centro és tu, Senhor. Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro deste mundo. Tu és o centro, Senhor. Não sou eu. O Senhor é o primeiro. O Senhor é o último. O Senhor é o único. Eu preciso aprender, Senhor, a buscar-te por ti, unicamente por ti. E o acréscimo é acréscimo. Eu nem busco acréscimo, eu nem busco acréscimo. O acréscimo vem por si. Gente, nós temos que abandonar, nós temos que ser pobres, pobres, pobres, pobres, despojados. Eu nem busco as minhas coisas, porque eu não busco as minhas coisas, Deus cuida de mim. Eu não vou chamar a Rogerinha, vou chamar cada um de vocês. Venha para o coração do Pai. Venha para o coração do Pai. E você vai experimentar que coisa por coisa vai se solucionar. É que nós estávamos andando num sistema errado. E os dois sistemas não se combinam. Ou a gente está num, ou a gente está no outro. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela minha decisão. Eu já saí daquele sistema e entrei no sistema certo. A grande graça da minha vida. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei. E você? Eu sou o servo. Vai ficando em pé. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Deus é Deus. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Deus é Deus, eu devo ser o adorador. Ele é o rei, ele é o rei. Eu sou servo, ele é o sol e eu sou o reflexo. Eu não quero só dizer amém. Eu não quero só dizer amém. Vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Sim, eu creio que Deus é Pai, que Deus é o centro, que Deus é tudo. Eu não quero só dizer muito obrigado. Porque eu recebi, porque eu recebi, porque eu recebi, porque eu recebi. Não. Minha vida vai ser um grande louvor. Eu não quero só dizer amém. Canta forte. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Minha vida vai ser um grande louvor.